madrugada, quando eu orava, senti que alguém me tocou. De madrugada, quando eu orava, senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era, era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era, era o anjo do Senhor. Eu vi, o anjo com a espada de fogo. Eu vi, o anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, fogo na cabeça, era fogo puro. Era fogo no pé, era fogo na mão, fogo na cabeça, era fogo puro. É desse jeito. Pra ver a glória de Deus tem que estar ligado. Se liga, irmão. Já preparou uma bênção pra você. Vem cá, vem ver. Vem cá, vem ver. O Senhor já preparou uma bênção pra você. O Senhor já preparou uma bênção pra você. De madrugada, quando eu orava, senti que alguém me tocou. De madrugada, quando eu orava, senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era, era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era o anjo do Senhor. Eu vi, o anjo com a espada de fogo. Eu vi, o anjo com a espada de fogo. Era fogo no pé, era fogo na mão, fogo na cabeça, era fogo puro. Era fogo no pé, era fogo na mão, fogo na cabeça, era fogo puro. Era fogo no pé, era fogo na mão, fogo na cabeça, era fogo puro. Era fogo no pé, era fogo na mão, fogo na cabeça, era fogo puro. Aleluia! Esse Deus é bom, viu? Tem um anjo de fogo aqui passando no nosso meio. É só dar lugar e deixar Deus operar. O milagre está acontecendo na sua vida, meu irmão. Toma posse aí de tudo que Deus tem para você. Veja a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Deus maravilhoso. Ele opera, ele opera, ele opera. Vai, irmão, dá lugar. Sinta aí essa unção que desce sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus.